É o seguinte, como é que chama o nosso DVD, parceiro? Então esquece, São Paulo! Alô, DJ Kevin! Esquece o mundo lá fora. Será que foi só eu que notei? As nuvens formam coração. É impressão, me diz, eu não sei. Tem passarinhos namorando no portão. É coisa da minha cabeça ou todo mundo saiu e deixou a gente aqui? Deve ser uma coincidência, eu te olhando, cê me olhando desse jeito assim. Vem, vem! Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora. Minha vive devagar, vai que esse povo demora. Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora. Vai namorar esse amor. O que é que a gente tá esperando? O que é que a gente tá esperando? Pra tirar o pé do chão, pra inaugurar esse amor. Pra inaugurar esse amor. É coisa da minha cabeça ou todo mundo saiu e deixou a gente aqui? Deve ser uma coincidência, eu te olhando, cê me olhando desse jeito assim. Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora. Me ame bem devagar, vai que esse povo demora. Já que esqueceram de nós, esquece o mundo lá fora. Vai inaugurar esse amor. O que é que a gente tá esperando? Tá lindo demais! O que é que a gente tá esperando? Oh.